Lição 10. No dia a dia. Zwei. Sind Sie auch ein Fan von Seifenopern im Fernsehen? Keine Angst, Sie müssen sich jetzt keine anhören. Wir belauschen hier nur eine Telenovela-Süchtige, die Angst hat, ihre Lieblingssendung zu verpassen. O meu relógio está estragado. Que horas são, Dona Mafalda? É meio-dia. Ainda é cedo. Ah, não. Já é tarde. Quero ver a telenovela Cidade Louca. A que horas é a telenovela? Começa ao 9:50. Desculpe, Dona Amélia. Tem horas? São 7:00. Ah, tenho de ir para casa para ver a telenovela do primeiro canal. A que horas começa? Começa às 7:15.